Saúde é o Tema. Olá, ouvinte da Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz e Universitária FM 99.9 MHz. O acidente vascular cerebral, o AVC, também chamado de derrame, é uma das principais causas de morte, incapacitação e internações em todo o mundo. Quanto mais rápido for o diagnóstico e o tratamento do AVC, maiores são as chances da pessoa ter uma recuperação completa. Por isso, é importante ficar atento aos sinais e sintomas e procurar atendimento médico urgente. No Saúde ao Tema de hoje, vamos falar sobre AVC. Eu sou William Araújo, estudante de jornalismo da UFPE, e lembro que esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. Nesta edição do Saúde ao Tema sobre acidente vascular cerebral, o AVC, vamos conversar com o professor de Neurologia do Centro de Ciências Médicas da UFPE, Breno Barbosa. Olá, Breno, seja bem-vindo ao Saúde ao Tema e muito obrigado pela parceria de sempre. Olá, Will, obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço para falarmos do AVC. É uma situação muito preocupante e que todos devem ter o mínimo conhecimento, saber reconhecer, saber tomar algumas providências. Hoje teremos convidada muito especial para falar desse assunto com a gente. Isso mesmo, Breno. Também convidamos para a conversa a terapeuta ocupacional do Instituto de Neurociência Aplicada e mestre em Educação, Catarina Machado. Olá, Catarina. Seja bem-vinda ao Saúde ao Tema. Olá, Will. Olá a todos. Bom dia. Muito obrigada pelo convite. Eu espero que seja um momento bem bacana, que a gente consiga fazer umas trocas bem legais e levar um pouco mais de esclarecimento sobre o AVC para toda a população, né, que está nos ouvindo e nos assistindo. Muito obrigado, Catarina, por aceitar o nosso convite. E também contamos com a participação do estudante de medicina da UFPE e membro da Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia, Audson Júnior, que hoje vai fazer as perguntas junto comigo. Olá, Audson, seja bem-vindo ao Saúde ao Tema. Olá, William, bom dia a todos. Prazer estar participando, acredito que vai ser um momento bastante rico para todos nós. Muito obrigado pela participação aqui no Saúde ao Tema. E, Breno, para a gente começar, você pode explicar para a gente o que é o AVC e quais são os principais sintomas dele? Will, o AVC é definido como uma situação médica em que ocorre a oclusão ou o rompimento de vasos sanguíneos que levam o sangue para o cérebro. Sendo mais específico para o cérebro ou para o sistema nervoso central. Isso envolve também a retina e a medula espinhal. Na prática, isso aparece como um déficit neurológico súbito. Então, a pessoa apresenta de forma súbita uma fraqueza muscular, ou uma perda visual, ou a incapacidade de se comunicar. E isso vai depender de qual área do cérebro ficou sem receber o oxigênio, na medida que houve aquele dano, aquela lesão que ou entupiu ou que rompeu esse vaso sanguíneo. E Breno, para diferenciar, né, você falou a respeito do aparecimento súbito dos sintomas, o que seria então um ataque isquêmico transitório? Ele é parecido com AVC, é diferente? O ataque isquêmico transitório nós chamamos de forma informal de uma ameaça do AVC. Então, são situações em que ocorre uma interrupção geralmente transitória ou temporária do fluxo sanguíneo para aquela área do cérebro ou do sistema nervoso e, de forma espontânea, ocorre a reperfusão daquele vaso. Às vezes, porque o trombo se desfez, né? Às vezes, porque houve uma baixa do fluxo sanguíneo, mas que logo em seguida se restabeleceu de forma espontânea. Então, aquela pessoa que tem um sintoma que parece o AVC, mas que nos minutos ou horas seguintes, esse sintoma passa sozinho. Esse paciente é um paciente potencialmente grave, porque ele deu o sinal de que ele teve um AVC que por pouco não se instalou, então ele vai precisar também de atenção e de alguns cuidados. Catarina, de que maneira os pacientes relatam que começaram a aparecer esses sintomas do AVC? Comumente eles relatam uma perda de força, né, é muito importante em um dos lados, né, do corpo, em um corpo. A alteração na comissura labial é comum também os pacientes relatarem, então, um desvio, né, da face para um lado só do rosto. É uma característica comum, confusão também. Então, o paciente às vezes estava se comunicando e começa a ficar um pouco desorientado. Ou acontece, às vezes, ele está dormindo e quando ele acordou, ele já percebeu que já estava sem força. Foi tentar fazer uma atividade corriqueira, como se levantar para ir ao banheiro, E aí, nesse momento, é que ele percebeu que o corpo não respondeu da forma habitual, né? Alguns percebem de modo mais abrupto, vamos dizer assim, os sintomas mais completos. Outros sentem de modo um pouco mais parcial, então vão apresentando pequenas mudanças ao longo do dia e às vezes deixam para procurar o serviço quando aparece algo muito mais marcante, né, muito mais evidente aos olhos de outras pessoas que estão acompanhando eles. Eu achei que Catarina tocou num ponto muito importante, né? São pessoas que às vezes têm um sintoma que parece o AVC, mas que acham que não pode ser, ou preferem esperar para ver se isso vai passar sozinho. Né, Catarina? A gente tem vários relatos de pacientes que se sentiram mal, vamos dar um exemplo, se sentiu mal no horário do almoço, já com a fraqueza de um lado do corpo, e acha que aquilo pode ser um nervosismo, ou porque comeu demais, e essa pessoa resolve então deitar, vou dar um cochilo para ver se depois passa isso aqui. E isso é muito preocupante, porque um dos pontos da nossa fala de hoje vai ser reforçar que se você percebe que pode ser um AVC, ou se alguém percebe isso, está em dúvida, a avaliação do pronto-socorro é sempre o melhor e mais imediato caminho a ser tomado, né? Então, nós ouvimos com tristeza e com preocupação esse paciente que tem um AVC e ele conta que lá no dia que passou mal, eu sabia que algo estava diferente porque minha boca estava torta. Mas resolvi esperar, achando que aquilo poderia passar sozinho. E na grande maioria dos casos, não vai passar sozinho, né, Catarina? É realmente a importância de buscar a avaliação o mais rápido possível. Isso, geralmente não passa, né? São sintomas que às vezes são muito confundidos com episódios de estresse, né? Principalmente, a gente escutou esse relato até com muita força, principalmente na época da pandemia, no auge da pandemia, né? Por conta justamente de ser confundido, eles às vezes confundirem um pouco alguns sintomas e acharem realmente que é um episódio diferente, nunca terem passado por isso, e aí não valorizar o suficiente para procurar um serviço de saúde para fazer essa avaliação. Certo. Breno, vocês falaram muito bem aí a respeito dos sintomas, o que os pacientes relatam muitas vezes. Falaram também da importância do tempo entre o aparecimento dessa sintomatologia e a procura do paciente pelo serviço de emergência, pelo serviço médico. E aí eu queria saber de que forma o tempo entre o paciente notar o início dos sintomas e ir até a emergência pode influenciar no agravamento da doença e também no tratamento dele. Nós da área de saúde dizemos que tempo é cérebro, sobretudo nessa situação do AVC. Veja, se houve a oclusão ou rompimento de um vaso, significa que toda aquela região do cérebro que dependeria dessa irrigação vai ficar sem oxigênio, sem glicose e sem nutrientes. O neurônio, que é a célula que compõe o nosso sistema, uma das células que compõe o nosso sistema nervoso, é uma célula de altíssima demanda metabólica e altíssima demanda por oxigênio. Significa que ela funciona em níveis elevados de gasto metabólico, né? Que acontece? Se você interrompe o suprimento de oxigênio para essa célula, uma célula de alta demanda, isso gera os sintomas. E o mais grave é que, para cada minuto de isquemia cerebral, ou seja, para cada minuto na ausência da chegada desse oxigênio, nós sabemos hoje que estima-se uma perda de cerca de 2 milhões de neurônios. Então, esse é um número muito sério e muito preocupante. Claro que o nosso cérebro tem muito, muito, muitos mais neurônios do que esses 2 milhões que eu falei. Mas pense que cada 2 milhões de neurônios que você está perdendo por minuto é a função cerebral daquela região que também está sendo perdida. Então, essa é uma situação de emergência. Significa que, na presença de sintomas que pareçam um AVC, o paciente, a família, o serviço móvel de urgência, o SAMU, devem ser acionados para levar no hospital para uma avaliação médica, que vai precisar também do neurologista, o mais rápido possível. Não é prudente, então, esperar para ver como isso vai evoluir. Porque lembrem dessa conta, cada minuto de ausência do oxigênio, perda de cerca de 2 milhões de neurônios. E isso, por isso que os pacientes que demoraram aí para a emergência, demoraram a receber os tratamentos que existem, tá? A gente vai falar deles, então se chegar cedo na emergência, existem tratamentos para reperfundir esse vaso que esteja com a isquemia. Mas eles dependem de tempo, então após um certo tempo, se demorar muito, para ser mais específico, passando das 4 horas e meia, já vai ficando cada vez mais difícil. esse costuma ser um prejuízo, infelizmente, irreversível, né? Daí a importância da sua pergunta, Alisson, de reforçar que tempo é cérebro. Catarina, essa demora para chegar até na emergência vai deixar sequelas na pessoa? Sim, né? Como o Breno trouxe aí já, então, tempo, a gente fala muito isso, né, na prática, que realmente tempo é cérebro. É muito diferente um paciente que chega para nós, profissionais da reabilitação, no momento, um paciente que teve um socorro num tempo menor, mais reduzido, assim, nas horas mais iniciais em que foi identificada a lesão, do que um paciente que realmente precisou, acabou postergando muito essa ajuda no serviço de saúde. Então, esse é um paciente que, quando ele vai para iniciar o processo dele de reabilitação, são pacientes bem diferentes. Então, assim, a gente às vezes entende que são potenciais de reabilitação muito mais, podem ser muito mais restritos em pacientes que acabaram, né, postergando um pouco mais essa ajuda do que os pacientes que foram atendidos mais de pronto, né, nas horas mais iniciais. A gente sente essa diferença muito grande, assim, na prática, num paciente que, não só no início do socorro, mas falando num tempo inicial também de reabilitação, tá? Que precisa, assim como o socorro, precisa ser o mais precoce possível também, esse paciente já iniciar o acompanhamento de reabilitação com a equipe multiprofissional. E, Breno, como é feito, assim, o diagnóstico para confirmar se é AVC, o paciente chegou na emergência, como é feito o diagnóstico para confirmação do AVC e como vai ser esse tratamento na emergência? Essa chegada na emergência, ela é o momento mais crítico da avaliação de uma pessoa com suspeita de AVC. Isso significa que os hospitais, as UPAs, né, as unidades de saúde que dispõem do pronto-socorro, ou seja, uma equipe de plantão para receber urgências, tem que estar treinada para reconhecer e para dar um fluxo adequado para o paciente com suspeita de AVC. Afinal de contas, tempo é cérebro. Na emergência, então, o primeiro passo é receber o paciente e fazer um acolhimento, de preferência em ambiente de monitorização, né? Essa é uma situação potencialmente grave, então na sala vermelha, onde você tem uma equipe especializada no paciente grave, você tem monitores, você tem exames mais rápidos, e vai ser feita pelo profissional de saúde, já naquela triagem, uma avaliação inicial para ver se aquilo pode ser AVC. Então, de forma muito básica, a gente reproduz no hospital algo que as pessoas deviam fazer em casa, que é o SAMU, S de sorriso, A de abraço, M de música, U de urgência. Então, será que essa pessoa é capaz de fazer um sorriso? Ou ela está com a boca torta, com a simetria da mímica facial? O A de abraço, será que essa pessoa é capaz de levantar os dois braços? Como faria para dar um abraço em alguém, ou ela tem a paralisia dos movimentos, a fraqueza de um lado do corpo. O M de música, mas na verdade seria de verbalização, de comunicação. Será que a pessoa consegue responder as perguntas e verbalizar, ou está com dificuldades da expressão verbal, não consegue se comunicar? Isso pode ser uma afasia, essa incapacidade de se comunicar. E o U de urgência. Então, se o paciente tem esses sintomas, isso pode ser um AVC, você está adiante, então, do que nós médicos chamamos de uma síndrome neurovascular aguda. Por trás dessa síndrome neurovascular aguda, temos o AVCI, que é o AVC isquêmico, quando ocorre o entupimento do vaso. Temos o AVCH, que é o hemorrágico, quando ocorre a ruptura desse vaso e o sangramento no cérebro. E temos também outras situações médicas que podem parecer AVC, mas que na verdade não seriam AVC. E nesse momento, na avaliação da urgência, a gente também vai ficar atento a essa possibilidade. Só para dar um exemplo para vocês, pacientes diabéticos que tenham a hipoglicemia ou a hiperglicemia, seja porque tomou a insulina errado naquele dia, ou porque não tomou a insulina, ou porque tomou a insulina e não se alimentou, aquilo causa uma perturbação tamanha no cérebro que pode simular um AVC. Igual, então, a pessoa faria então uma paralisia de um lado do corpo. Então, nessa avaliação da urgência, essa possibilidade, vai fazer testes para estudar todas elas. Mas, em se tratando de um potencial AVC, esse paciente já é classificado, então, como potencial AVC e vai ganhar de forma expressa. É como se ele passasse na frente de outros casos que estejam no hospital para ter acesso a uma neuroimagem. Neuroimagem, seja uma tomografia ou uma ressonância, dependendo da estrutura desse hospital. Para falar para vocês, no SUS, a nossa UPA, que é a unidade, o pronto-socorro mais pertinho aí no bairro do usuário, ele não dispõe da tomografia, nem é para dispor, porque não é essa a vocação da UPA. Mas a UPA tem que ter uma via expressa, ou seja, uma remoção rápida, uma ambulância, uma equipe de prontidão, para transportar esse paciente, que a UPA já fez esse acolhimento inicial, pensou no AVC, esse é um paciente que vai ganhar, então, a remoção imediata para um serviço de maior complexidade, que dispõe, então, desses métodos de neuroimagem. E isso é um pouquinho desse fluxo, dessa avaliação inicial para caracterizar o diagnóstico do AVC. Breno, mas no caso desse AVC hemorrágico ou isquêmico, qualquer pessoa pode ter qualquer um dos dois ou existe uma maior tendência, por exemplo, genética, de idade ou relacionada a sexo para ter um desses dois tipos? De forma geral, mesmo os médicos mais experientes podem não saber diferenciar se naquele momento aquilo é um AVC isquêmico ou um AVC hemorrágico, porque a apresentação clínica, ou seja, os sintomas são muito parecidos. Então, eu acho mais prudente assim, dizer que, olha, não tem muito como diferenciar. Agora, claro, sabemos que os fatores de risco para a pessoa desenvolver um AVC são muito parecidos, tanto para o isquêmico quanto para o hemorrágico. Então, é um combo aí conhecido das pessoas que são fatores de risco que, de forma geral, são muito prejudiciais para a saúde, para o coração e também para o cérebro. Só para listar alguns, a hipertensão arterial, o diabetes, o tabagismo, a dislipidemia, que são pessoas que têm o colesterol elevado, o sedentarismo, as doenças do coração, como as arritmias, né, a fibrilação atrial. Eu listei alguns dos principais fatores de risco para desenvolver o AVC, seja o isquêmico ou hemorrágico. Mas, de forma geral, é difícil essa diferenciação. Claro que os mais idosos, pessoas que usam remédios para afinar o sangue, pessoas que têm a pressão alta muito mal controlada, isso favorece o AVC hemorrágico, tá? Mas, de forma geral, é mais prudente achar que os mesmos fatores de risco funcionam para as duas doenças. Catarina, você quer complementar alguma coisa que o Breno acabou de falar? Na prática, engraçado, eu estava conversando, discutindo num grupo de profissionais, e aí as pessoas, alguém comentou assim, fez, mas você atende muito paciente idoso só, né? Porque, assim, AVC é uma doença que é bem comum só em paciente idoso. Geralmente, a gente não vê tanto em adulto. Ou pessoas mais jovens, não. E aí, suscitou uma discussão, né? A gente falou um pouco sobre isso, assim, que, na prática, a gente não vê, não é bem assim, não. Não é uma doença que já foi, né, Breno? Já foi muito tida como uma doença, assim, muito... é porque se não foi idoso, realmente não deve ser um AVC. E eu tenho acompanhado cada vez mais muitos pacientes, muitos jovens, das diversas causas, né, de possíveis causas desse tipo de lesão, mas pacientes muito jovens, adultos muito jovens, né, e muitos adultos também que desenvolveram muitos desses fatores de risco de um modo muito precoce. Pessoas muito, né, na casa dos 20 anos, mas já com hipertensas, né, ou com algum outro tipo de alteração, né, alguma cardiopatia que não foi investigada, em alguns eventos, né, como a própria alteração da pressão no evento do parto. Tem pacientes que eu acompanho que também tiveram isso no próprio parto, mas mulheres jovens. Então, acho que vale a pena falar um pouquinho sobre essa questão. Assim, as pessoas veem muito como sendo uma doença muito... a gente só veria isso em idosos. E eu vejo cada vez mais pacientes mais jovens aparecendo com sequelas de AVC, por mais diversas causas. Breno, você gostaria de acrescentar sobre o caso de AVC em jovens? Acho que o relato de Catarina é muito pertinente, né? A gente que está no hospital, né, Catarina, lidando com esses pacientes, com a reabilitação, sobretudo os centros especializados na avaliação, no acompanhamento e na reabilitação do AVC, vão ver situações atípicas. Como Catarina bem falou, o mais típico é que essa seja uma doença dos pacientes mais idosos, porque todos esses fatores de risco que eu lembrei, eles vão se acumulando ao longo da vida e a prevalência deles vai ser maior, então, na população idosa. Mas, realmente, nós temos visto com preocupação uma elevada incidência de AVC no paciente jovem. E isso acontece, por definição, é classificado AVC no paciente jovem quando ele vem antes dos 50, antes dos 45 anos, para alguns autores, em torno dessa faixa etária. E o AVCI no jovem, ele é especial. Primeiro porque ele é mais difícil de reconhecer, né? Então, as pessoas não estão habituadas a ver esse tipo de situação em indivíduos adultos jovens. Segundo, porque as causas são um pouquinho diferentes. Então, essas doenças que causam AVC mais comumente no paciente idoso, no jovem surgem outras situações. Por exemplo, Distúrbios da coagulação sanguínea são as trombofilias, são pessoas que têm uma tendência ao sangue mais grosso, a formar coágulos. Outro exemplo são doenças da parede dos vasos, das veias e das artérias, como as dissecções arteriais, né? Como as displasias da parede da artéria. Então, só para dar alguns exemplos, às vezes causas atípicas, como uma doença infecciosa. Imagina que a pessoa tem lá uma sífilis, que é uma infecção sexualmente transmissível, que ficou por muitos anos sem diagnóstico, sem tratamento, e agora surge na forma de um AVC, né? Então, uma neuroinfecção causando uma doença vascular no cérebro. Então, no AVC em paciente jovem, a equipe de saúde terá um trabalho a mais de estudar possibilidades atípicas que tenham causado essa doença. Hoje o Saúde é o Tema fala sobre acidente vascular cerebral, o AVC. Recebemos o professor de Neurologia do Centro de Ciências Médicas da UFPE, Breno Barbosa, e também a terapeuta ocupacional do Instituto de Neurociência Aplicada e mestre em Educação, Catarina Machado. Também contamos com a participação do estudante de Medicina da UFPE e membro da Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia, Aldson Júnior, que faz as perguntas hoje junto comigo. Breno, em relação à pessoa que teve o AVC, foi para emergência, já recebeu um tratamento ali de urgência na hora, se conseguiu ter ou não, se demorou até para ir para essa urgência, o que é que vai acontecer depois desse internamento? A pessoa vai passar para o tratamento medicamentoso ou outros tipos de tratamento? Passado essa fase aguda, costuma-se ficar uns dias no hospital, ou às vezes até mais tempo, dependendo do tanto de pendências, né, ou de cuidados que essa pessoa vai receber. E nas etapas seguintes, a equipe de saúde terá dois desafios. O primeiro será investigar muito bem o AVC para entender a causa dele, o mecanismo do AVC. Só para dar alguns exemplos para vocês, esse AVC pode ter sido relacionado a uma embolia do coração, são as embolias cardioaórticas. E outros pacientes pode ter acontecido um entupimento ou um acúmulo de gordura, de placas, nos vasos do pescoço, como as artérias carótidas ou as vertebrais. Tem aqueles pacientes ainda que essa placa de gordura, essa ateromatose, aconteceu nos vasos intracranianos. Então, eu listei aqui três das diversas causas de mecanismos de AVC. É importante essa investigação para a gente oferecer a esse paciente uma profilaxia secundária. O que é isso? É a prevenção de novos episódios de AVC. Se isso não for muito bem feito, esse paciente corre um sério risco de ter outros episódios de AVC, como a gente cuida de vários pacientes que tiveram AVCs recorrentes, né? Isso é um sinal de que a profilaxia secundária não estava 100% ajustada. Ou mesmo que tivesse, essa pessoa naturalmente teve um caso mais difícil, mais refratário ao tratamento. Muitos vão precisar de remédios, então, para afinar o sangue, seja os antiagregantes, como AS, ou seja os anticoagulantes, como a warfarina. Muitos vão precisar de um tratamento rigoroso desses fatores de risco, ou seja, uma revisão dos remédios da pressão, do remédio do diabetes, baixar os níveis de colesterol e reforçar muito bem com esse paciente, com essa família, o que nós chamamos de MEV, são as mudanças do estilo de vida. Então, infelizmente, algumas pessoas precisam passar por isso, por esse susto aí, para tomar providências, né? Por mais que a gente reforce diariamente que é importante as pessoas se cuidarem, muitos não se cuidam e, infelizmente, só depois de uma situação dramática, como o AVC, vão ficar, entre aspas, comovidos para fazer a cessação do tabagismo, para reduzir ou suspender a bebida alcoólica, para iniciar uma atividade física semanal, para buscar orientações do nutricionista, para adequar aí essa alimentação, tratar o sobrepeso. Então, é muito importante, além dos remédios, esse pacote aí das mudanças de estilo de vida. Além disso, o grande desafio vai ser agora reabilitar. Então, já que essa pessoa está com sequelas ou dificuldades após o AVC, elas vão ficar em graus variados, né? Aquele que chegou muito cedo na emergência, que já recebeu o tratamento, tenderá a ter uma melhor recuperação. Aqueles que, infelizmente, não receberam os tratamentos de reperfusão do vaso, tenderão a ter uma pior recuperação. Mas, num cenário ou no outro, desde o hospital, ele vai precisar de um acesso a uma reabilitação precoce e que será continuada nas semanas e nos meses seguintes. E a gente convidou a Catarina para falar para a gente um pouquinho como é, né, Catarina, para esse paciente, para essa família, reaprender o convívio aí com as adaptações diversas e a reabilitação após o AVC. Isso é um início, né, de uma jornada que pode se estender por muito tempo. né? Vai depender de cada paciente. Em relação à reabilitação, quanto mais cedo, melhor. O único momento em que ela não é indicada, quando eu estou falando de reabilitação, eu estou falando de terapia física especificamente, produzindo, né, movimentos nesse sentido, mas é até as 24 horas desse evento. Mas após isso, antes das 24 horas, realmente não é indicado a gente iniciar esse processo de reabilitação com terapias físicas mais extensivas, mas a gente iniciar a partir das 24 horas já é preciso toda uma equipe de reabilitação para fazer esse acompanhamento desse paciente. Desde o hospital, né, a gente sabe da realidade, nem todos os serviços hospitalares já conseguem dispor de uma equipe com terapeuta ocupacional, fisioterapeuta e fonoaudiólogo para estar fazendo o acompanhamento desse paciente desde da internação, né, UTI, enfermaria, e aí ele ser encaminhado para outros serviços de reabilitação ou serviços especializados quando ele tiver a alta dele hospitalar. Então, essa fase da reabilitação é só o início, que a gente quer o quê? Trazer o paciente o máximo de funcionalidade possível mediante as sequelas que o AVC trouxe. Quanto mais cedo, a gente sabe que melhor. Pacientes que têm acesso, possibilidade de acesso a um serviço, a profissionais da reabilitação, logo no início, a gente sabe que a resposta deles tende a ser bastante diferente daqueles pacientes que, seja por qualquer motivo, não conseguiram acesso imediato a um serviço de saúde, ou acharam que tinha um momento, né, posterior para poder iniciar esse acompanhamento de reabilitação. E aí acho que é importante trazer um mito que traz muito assim, paciente de AVC só vai melhorar até os 6 primeiros meses da lesão, depois disso ele não melhora mais. Então, isso aí é um mito, tá? Não é que um paciente que teve uma sequela, todo paciente, a neuroplasticidade está acontecendo o tempo todo ao longo da nossa vida. Então, a gente não tem como dar uma sentença dessa para um paciente, que ele só vai melhorar até os 6 meses e depois disso ele não vai ter recuperação. O que a gente entende é que nos meses iniciais é a janela de ouro de tempo de reabilitação. São os meses mais importantes, que podem ser, sim, determinantes, indicativos do que a gente vai ter de mudança mais para frente. Então, se o paciente começou muito cedo, a gente consegue prospectar que ele vai ter bons ganhos em relação ao estado funcional dele inicial, do que aquele paciente que só conseguia um acesso a um serviço de saúde quando ele já tinha, sei lá, quase um ano depois de lesão, né, ou 8 meses de lesão. Mas é a partir do momento que ele inicia qualquer tipo de acompanhamento, ele vai ter ganhos, sim, sempre os pacientes vão ter ganhos. A gente só tem que alinhar o que a gente está entendendo como sendo essas modificações e alinhar as expectativas do que é possível ser feito, né, e de que potenciais a gente consegue, porque a gente não vai trabalhar em cima das dificuldades que o paciente tem. A gente vai utilizar o que ele dá, os efeitos que essas dificuldades trazem no cotidiano, nas atividades de vida diária, no trabalho, que essas pessoas voltem a trabalhar, a gente quer que eles consigam cuidar da sua família, cuidar da sua vida, tomar banho sozinhos. Então, é para isso que a gente está ali, e toda a equipe, é importante esse olhar de uma equipe, né? Então, eu falo todo mundo, não só os profissionais da reabilitação mais diretos que estão no dia a dia, mas com o neurologista assistente, a gente precisa, né, fazer esse acompanhamento, esse follow-up desse paciente, e ajustando as velas conforme o processo de reabilitação for fluindo, né? Nada é determinante, a gente estabelecemos que vamos agir desse jeito e vai ser assim até o final, não, tudo é ajustável, né? Mas a gente precisa estar tendo esse acompanhamento bem de perto para a gente conseguir chegar em pontos bem positivos de funcionalidade para essas pessoas. Catarina, Breno falou do tratamento na emergência e que o paciente pode ficar internado por mais tempo em casos graves, mas como acontece essa reabilitação em 24 horas? Em quais casos a pessoa já pode começar com a terapia ocupacional e em que casos ela necessita de uma maior espera, se isso... Em relação às 24 horas, é o seguinte, só, nunca antes das 24 horas pós a lesão, tá? A gente vai iniciar uma terapia física mais extensiva com esse paciente, não. A partir daí, sim, então, a gente entende, isso já está posto na literatura, que a gente entende que dentro dessas 24 horas houve o evento. Nas 24 horas subsequentes ao evento, à identificação desse evento, então, ao invés de a gente fazer um efeito benéfico numa terapia física, a gente pode fazer um efeito neurotóxico, que é o que a gente não quer. Então, a gente só vai respeitar esse período, e após as 24 horas, o terapeuta ocupacional já pode iniciar o acompanhamento desse paciente. Então, qualquer paciente que está numa situação, né, de UTI, tem indicação para fazer um acompanhamento terapêutico ocupacional, porque ele está restrito em relação à participação dele em qualquer atividade. Só que a gente precisa alinhar o que é que pode ser feito na UTI. Então, a gente não vai para uma UTI com aquele pensamento de quando a gente imagina alguém fazendo um exercício num ginásio, né, numa clínica de reabilitação. Isso é adaptado para aquele contexto. Então, às vezes, são coisas que são, a olhos vistos de fora, coisas menores, coisas mais pontuais, mas que são muito resolutivas nessa hora daí. Então, o terapeuta ocupacional já pode entrar nesse momento, a partir dessas 24 horas, com as propostas dele de atividade e de intervenção já desde a UTI, para acompanhar esse paciente na UTI até o processo dele de alta. Até esse paciente ele sair, né, ter alta do processo dele de reabilitação, seja porque ele atingiu a recuperação desejada por ele, seja porque ele já entendeu que o status funcional dele atingiu um certo platô e ele precisa encerrar aquele processo, que não existe reabilitação eterna, né, no AVC. Ele não precisa, o paciente tem que fazer reabilitação com todos os profissionais para sempre, não. Reabilitação é um processo, faz parte da vida, assim como outros aspectos também são importantes, né? Mas a reabilitação desde a fase da UTI, após essas 24 horas, né, o profissional já pode estar ali perto. Antes disso, o terapeuta ocupacional já pode fazer a coleta dessas informações, assim como o fisioterapeuta também desse paciente, nesse intervalo dessas 24 horas, mas depois disso, toda a equipe já entra junto. E só lembrando que a gente vai fazer esse ajuste, né, enfermaria, dependendo da condição do paciente, a gente já vai começar com outro tipo de proposta, né, porque a gente não tem que ter cuidado para não pensar naquele atendimento um pouco mais intenso, mais dentro do ambiente da UTI, porque as questões clínicas, na verdade, são soberanas nesse momento de internação, e elas que vão direcionar a gente o quanto que a gente pode fazer ou não, né, até onde a gente pode ir com aquele paciente ou não, e que cuidados a gente tem que ter e alinhar com os objetivos de cada área profissional. É só a gente fazer esse alinhamento em equipe, né, e não fazer o possível para não estar andando sozinho. Então, minhas condutas eu tenho que tentar alinhar com outros colegas, né, que estão fazendo acompanhamento desse paciente, porque tudo funciona como engrenagens em conjunto. Então, não adianta eu estar indo por um caminho muito diferente do que o outro colega está fazendo, e os cuidados são sempre compartilhados, né, porque assim, o fisioterapeuta vai estar trabalhando com esse paciente ainda na UTI, mas ele vai dizer, Catarina, quando for nesse momento é importante ter atenção a isso, isso e isso. Então, são momentos no meu atendimento que ele não está presente, mas que ele me reforça que, no que eu estou trabalhando é importante que tenha esse cuidado em relação a esses aspectos, e aí eu vou fazer esse que eu chamo de contínuo do cuidado. Então, é um contínuo do cuidado, não sou eu querendo fazer o trabalho de um outro colega, mas é um colega que me orientou que nos meus momentos de intervenção esteja vigilante a determinadas ações específicas. Da mesma forma, eu passando isso para um outro, para um fonoaudiólogo, olha, na hora que você for ofertar alimentação, vamos tentar ter atenção em relação a isso, isso e isso, dispor os utensílios dessa forma, incentivar que ele consiga comer com a própria mão, sabe? Então, assim, mas é o contínuo, porque estamos todos alinhados num objetivo único, que é essa recuperação dessa funcionalidade desses pacientes. Breno, você tinha comentado sobre a necessidade de medicamentos para quem teve um AVC e também até para prevenir que a pessoa tenha um outro AVC. É possível saber se a pessoa tem um potencial a ter outro AVC e também se esse tratamento medicamentoso vai durar para a vida toda? Porque a Catarina estava falando, por exemplo, que a reabilitação ela não dura a vida toda, ela tem um período. Mas no caso do tratamento medicamentoso, como é que ele vai continuar na vida da pessoa? Eu vou aproveitar a sua pergunta, Will, para, antes de falar dos tratamentos, após a ocorrência do AVC, ou seja, na fase de prevenção, né, de novos episódios, eu queria falar do tratamento rapidinho, do tratamento do AVC quando acontece a doença. É o tratamento na fase aguda. Por que é importante falar disso? Porque em medicina, gente, poucos tratamentos tiveram tanto impacto e tanta força quanto o tratamento do AVC na fase aguda, que vem evoluindo desde os anos 90. Né? Então, antes, a pessoa que tinha um AVC, ela praticamente estava fadada à sequela neurológica, porque a gente não dispunha de métodos seguros para fazer a reperfusão, a recanalização desse vaso. E eu estou me referindo aqui especificamente ao AVC isquêmico. E aí, desde os anos 90, vem surgindo novos tratamentos, frutos de muita pesquisa, né, de muita dedicação de grupos internacionais, para formas de otimizar essa reperfusão do vaso sanguíneo e minimizar os danos da ausência do oxigênio naquele segmento do cérebro. E aí, desde há muitos anos já, se usa uma medicação chamada alteplase. Essa medicação é um fibrinolítico, então ela dissolve o coágulo para facilitar a reperfusão daquele vaso que estava entupido. Com o passar dos anos, e aí nas últimas, mais recentemente, a gente tem visto bastante avanço nessa área. Hoje, além das terapias medicamentosas, ou seja, da trombólise venosa, que é como a gente chama esse remédio que vai dissolver o coágulo, a gente tem disponíveis nos principais hospitais as terapias que nós chamamos de trombectomias. O que é a trombectomia? É o paciente que vai receber um catéter dentro do vaso, a gente chama de uma terapia endovascular. Claro que ele faz isso num setor, né, no setor de hemodinâmica, com toda a segurança. E o médico vai lá agarrar e aspirar aquele trombo que está entupindo o vaso. E isso também, para o paciente certo, isso terá um papel fundamental na melhoria, né, na recuperação. Não é que os sintomas se desfazem de uma hora para outra. Significa que a gente vai o cérebro se recuperar melhor e responder muito bem a essa reabilitação que Catarina está colocando muito bem para a gente. Esses dois tratamentos, ou seja, a trombólise venosa e a trombectomia mecânica, são os principais tratamentos na fase aguda. Por isso que é importante a pessoa ir rápido para o hospital, porque, como eu disse, tempo é cérebro. Então, quanto mais tempo se espera, maior o dano irreversível e menores as chances de responder muito bem a esse tipo de tratamento. A gente, de forma geral, espera que esse paciente chegue antes das 3 horas de sintoma. Pode ser ampliado até 4 horas e meia para alguns pacientes. E além das 4 horas e meia, a gente vai dispor, sim, de trombectomia mecânica, mas em casos muito específicos que tenham acesso a uma imagem de imagem avançada, que mostra ali a área do cérebro que ainda é salvável, na área de penumbra isquêmica. Isso é algo mais específico, um pouquinho, que foge até o objetivo do nosso bate-papo hoje. Mas primeiro mencionar que sim, existem novos tratamentos para a fase aguda, que eles são uma revolução na área médica e, sobretudo, na área de neurologia. Eles têm uma elevada eficácia, uma evidência científica muito forte. Passada essa fase aguda, como a gente mencionou, esse paciente vai receber, então, os cuidados de profilaxia secundária e de reabilitação. A profilaxia secundária é escolher a medicação ou as intervenções para reduzir o risco daquele AVC voltar. Falamos disso mais cedo. E aí, quais são os principais remédios? Remédios para afinar o sangue, como AS, os antiagregantes, o clopidogrel, ou remédios anticoagulantes, que são aqueles para afinar um pouco mais o sangue, por exemplo, nos casos que ficou comprovado que esse AVC teve origem de êmbolos ou de coágulos provindos do coração. Sabemos que só o AS não segura, ele precisaria de um anticoagulante que afina um pouco mais esse sangue, né? E aí tem várias opções, como a varfarina, a dabigatrana, a apixabana, a rivaroxabana. Então, hoje a gente dispõe de um bom arsenal. Esses pacientes, provavelmente, Will, precisarão usar essa medicação sem previsão de retirada. Eu combino com meus pacientes e eu digo, isso aqui é sem prazo de validade. Se acostume, você vai receber esse remédio para te proteger o risco do AVC lá no futuro. Claro que tem casos, que geralmente é exceção, que a gente pode tirar esse remédio por outro motivo. Por exemplo, porque encontrou outro motivo que explicava melhor o AVC, num check-up lá em 6 meses, em 1 ano, e você vai tratar aquele outro motivo e entende que já não vai ser mais necessário usar o remédio que foi combinado inicialmente. Mas na maioria dos pacientes, sim, eles vão precisar de remédios para proteger um novo AVC sem prazo definido, né? E vão ser remédios aí da família desses que vão afinar o sangue para os pacientes que tiveram o AVC isquêmico. O AVC isquêmico é esse que entope o vaso, é a maioria, cerca de 80% dos AVCs. Já para o AVC hemorrágico, a gente não vai usar remédios para afinar o sangue, seria um risco muito elevado, e a gente vai cuidar muito bem dos fatores de risco que precipitaram aquele AVC hemorrágico. Por exemplo, a pressão alta não tratada. Então, esse é um paciente que vai ter que ter uma ajuda muito de perto aí de um bom cardiologista, de um bom clínico, para fazer junto com o neurologista o controle rigoroso da pressão arterial, só para dar um exemplo aqui para vocês. Ok, Breno. Vocês falaram a respeito da importância da multidisciplinaridade, das múltiplas profissões no tratamento pré, durante e pós o AVC, mas Catarina tinha falado sobre a necessidade de avaliar o potencial do paciente para ver por onde começar a trabalhar nesse tratamento. Mas qual a importância de envolver o paciente e a família para estimular com que, seja mantido o seguimento desse paciente na reabilitação? É isso, a gente precisa alinhar muito as expectativas, o que é que essa família e esse paciente eles estão procurando, né, quando vão a um serviço. é importante a gente jogar muito limpo em relação às potencialidades, tá? Não é dar balde de água fria quando o paciente está chegando, o discurso pessimista não é momento para isso, não. Na verdade, a gente tem que agir da forma contrária, então a gente tem que estar incentivando muito. Assim, eu gosto do termo otimista realista. É, o que a gente tem para estar ganhando ali? Temos muita coisa que precisam ser trabalhadas. E eu acho que a gente explicando muito bem a família e mostrando, né, mostrando com nossa prática especificamente, com o nosso fazer, cada profissional, a gente consegue trazer essa família para perto, para esse centro, né, desse cuidado, junto com o paciente. Ele está entendendo que aquilo ali é importante e não é importante porque eu estou dizendo que é importante e tirei da minha cabeça, é mostrar para ele que é importante. Por que seria importante fazer reabilitação? Porque através da reabilitação é que ele vai conseguir reconquistar, né, os movimentos que ele precisa, mas, por exemplo, só os movimentos não dão garantia que ele vai conseguir usar isso para alguma coisa no dia a dia, na vida. É aí que é importante mais ainda um terapeuta ocupacional, por exemplo, né, minha profissão, porque só a gente conseguir recuperar o movimento não dá garantia de que ele vai conseguir usar esse movimento para escovar o dente. Né? Não vai ser uma transferência imediata. Ele agora conseguiu mexer o braço, tá certo. Aí ele vai amanhã estar escovando o dente sozinho com o braço em casa. Não é assim que funciona. Então, só essa recuperação dos movimentos não garantem que ele vai conseguir ser mais independente para tomar banho, para conseguir cortar sua própria comida, para conseguir gerenciar os seus cuidados dentro de casa, para conseguir ser mais autônomo nessa tomada de decisão. Então, a gente mostrando realmente no trabalho o que é que a gente faz, cada profissional, e o porquê de cada etapa. Porque muitos pacientes, principalmente se o paciente chega, por exemplo, com dificuldade para andar, ele diz o quê? Ah, eu quero andar, né? Só que a gente tem outras etapas que a gente precisa percorrer até chegar nesse andar, por exemplo. Então, a gente entender que não é... Por isso que é muito importante a gente sempre estar considerando qual é a queixa funcional principal que esse paciente tem. O que é que mais está lhe incomodando no momento? Ah, não, eu estou com dificuldade de usar o pincel para aplicar maquiagem no olho. Então, é isso que é mais importante para ele, o paciente, e a gente tem que considerar isso que é mais importante, tentar alinhar, porque, como eu falei, às vezes é um objetivo que é uma coisa, algo está um pouco mais distante para aquele momento. Mas a gente vai alinhar explicando o que, olha, a gente vai conseguir elaborar agora, vamos tentar colocar o que é que a gente consegue a longo prazo andar, mas vamos pensar o que a gente pode ter para os próximos dias, né? Vamos tentar sentar sem apoio, porque o senhor fica melhor sentado, né, com um apoio mais reduzido, para sentar melhor na cadeira na hora que for comer, participar mais. Então, às vezes, a família não entende que precisa incluir, desde os momentos mais iniciais, esse paciente de volta na sociedade. Ele precisa estar envolvido, engajado e participando das atividades que são importantes para ele, da forma como ele conseguir, da melhor forma que ele conseguir. A gente está esperando um bom tempo, uma situação muito ideal, para a gente estar deixando isso postergando mais para frente, e a gente está perdendo essa oportunidade, porque o objetivo grande da reabilitação é devolver essas pessoas para a sociedade, com o máximo de funcionalidade que for possível para cada condição deles. Então, se a gente não... Se não parte de nós, a gente conseguir levar essas pessoas para que elas voltem a frequentar os espaços, né, assumir seus papéis que desempenham na sua família, na sua casa e na sua vida, a gente acaba se distanciando, fica sem objetivo terapêutico para a gente estar trabalhando com essas pessoas. Então, a gente quer que elas voltem a viver a vida delas da forma que for possível naquele momento. Breno, sobre voltar a viver da forma que for possível naquele momento, em relação à pessoa não conseguir ter toda aquela recuperação que ela gostaria de ter, de certa forma se tornar incapacitante, ou até não conseguir retornar ao trabalho, em quais situações de complicação isso pode acontecer? Esse é um desafio, porque, como o Catarina falou, essa fase da recuperação após AVC, ela é uma fase de altos e baixos, né, gente? Então, eu falo isso porque as pessoas criam expectativas, claro que o sonho de todos e de todas é de voltar à plena função como era antes do AVC, e essas dificuldades vão trazer incapacidades de graus variados, sejam elas motoras, sejam elas cognitivas, e tem uma que eu acho, e o que dialoga com a sua pergunta, que esse é um grande desafio, que é os prejuízos emocionais que acontecem após o AVC, para o paciente e para a família. Então, para o paciente, é muito comum a depressão pós-AVC, é mais comum do que na população geral, e às vezes isso se torna um grande desafio para que essa pessoa tenha avanços no seu tratamento, na sua reabilitação, porque está aí com perturbações da saúde mental, né, do humor, a depressão, E isso vai precisar de avaliação, de acompanhamento. O profissional de psicologia terá um grande papel aqui na equipe multiprofissional. E muitos podem precisar até de medicações, sim. Hoje dispomos de medicações leves, seguras e bem toleradas para ajudar os sintomas de depressão e de ansiedade nessa retomada aí, nesse processo de reabilitação. Outra incapacidade também que traz bastante prejuízo para esse paciente, e que eu acho ela uma incapacidade às vezes meio silenciosa, é a dor. Então, dor pós-AVC, porque eu falo isso porque as pessoas lembram da sequela motora, outra sequela é a sequela cognitiva, mas essas duas, a depressão e a dor pós-AVC, elas contribuem para uma grave perda de qualidade de vida. E às vezes essa dor vem pela própria área do cérebro que foi machucada, então áreas envolvidas no processamento sensitivo, no processamento sensorial, podem gerar dor espontânea, a gente chama de uma dor neuropática, formigamento, queimação, choque, pontada na área ali do corpo correspondente ao déficit neurológico. Isso precisa também de um tratamento multiprofissional, a importância do fisioterapeuta, do terapeuta ocupacional, do profissional fisiatra, né, que é uma especialidade médica que lida também com a reabilitação neurológica, dos profissionais especialistas em dor, das diversas áreas podem atuar em dor. E essa é outra coisa também, que se não for tratada, vai dificultar bastante essa progressão. Às vezes a dor não vem por uma lesão direta da área do cérebro envolvida nesses processamentos que eu falei, mas a dor vem da incapacidade física associada. Então, a espasticidade, que é esse aumento da resistência muscular que acontece após o AVC, pode levar a contraturas, a deformidades, a posturas disfuncionais, e tudo isso causa bastante dor. Então, essa é outra sequela que eu acho importante. E aí, se a gente tem esse olhar em 3D, se dá uma atenção para a saúde mental do paciente e também da família, que vai ser frequente, né, Catarina, essa situação do estresse do cuidador. É a família que se vê numa situação nova, num desafio de cuidar de alguém que agora precisa de ajuda para coisas que antes não precisaria. Então, esse filho, essa filha, né, marido, esposa, algumas famílias vão dispor de recursos para ter um cuidador formal, mas isso é uma exceção no nosso meio. A maioria das famílias vai realmente ser o cuidador informal. Vai precisar de uma atenção também para protegê-los da sobrecarga, né? Então, o TO entra aqui com a gente para orientar sobre a divisão de funções, o aumento da rede de apoio, estratégias para lidar com essas dificuldades. Então, de forma geral, tem que ter uma atenção para tudo isso, para que esse processo de reabilitação, essa recuperação das dificuldades após o AVC seja menos penoso, né? Mas sempre é um desafio. Por mais otimista que a gente seja, a gente tem que se colocar ao lado desse paciente, ao lado dessa família, e entender que é uma caminhada com altos e baixos, aí, com semanas de melhora, com semanas de piora, com frustração, né? E faz parte, mas na grande maioria dos casos a gente consegue muito avanço, consegue histórias muito positivas, exemplos belíssimos aí de pessoas que nos ensinam, né, Catarina? O paciente nos ensina sobre resiliência, sobre união, sobre amor, sobre otimismo. E são histórias inspiradoras que a gente vê aí ao cuidar dessas famílias. Muito. A gente, como o Breno falou, a questão das questões emocionais, né? É muito comum por conta desse luto da funcionalidade. Então, eu fazia tudo, eu estava vivendo minha vida, fazendo tudo que eu fazia, e agora eu não consigo mais fazer. E aí, não só eu não consigo mais fazer, mas a minha família também não consegue mais contar comigo fazendo aquilo que eu deveria estar fazendo e não estou conseguindo mais fazer. Né? E aí, envolvendo em todos esses nesse processo, uma família muito mais cansada, se a gente não consegue tentar encontrar, tá, possibilidades de dividir esse apoio e esse cuidado, né, no dia a dia, nessa rotina, o processo fica realmente muito mais difícil, né? Então a gente entra realmente para tentar contribuir nesse ponto, mas a gente também tem vivências de histórias belíssimas de pessoas que realmente assim conseguiram se reencontrar, se ressignificar, entender que quando a gente fala, que a gente sempre fala para o paciente, olha, o senhor vai melhorar muito aqui nesse acompanhamento, mas quando a gente fala melhorar, é um estado funcional melhor do que o atual. Então, eles vão entendendo que ao longo do tempo, precisa de tempo para isso. Nem sempre vai ser um melhorar, é voltar a ficar igual antes. Né? Então, voltar a ser exatamente, fazer tudo como eu fazia. Então, muitas vezes, voltar a fazer tudo que eu fazia, ou muita coisa que eu fazia, mas de uma maneira diferente, porque eu não sou mais o mesmo depois que eu tive um AVC, né, então algumas coisas mudaram, você passar por esse tipo de experiência, algo muda muito, né, dentro de você e dentro da sua dinâmica familiar, então não dá para dizer que a pessoa é a mesma pessoa exatamente igual a antes, não, então a gente entender que a gente está mudando o tempo todo, né, ao longo da vida a gente vai mudando por tantas coisas que nos acontecem, mas encontrar nesses pontos positivos, né, nessa história, né, nesse evento, pontos positivos para se ressignificar e continuar a vida, né, da melhor forma que for possível para cada um e conquistando os objetivos que eles tanto sonharam, que eles tanto desejarem. A gente está chegando no final do programa, mas antes de encerrarmos, eu gostaria de passar a palavra para cada um de vocês fazer uma fala final. Eu começo com o professor do Centro de professor de Neurologia do Centro de Ciências Médicas da UFPE, Breno Barbosa. Eu queria agradecer nossos ouvintes, né, todos que têm acompanhado aí a Rádio Paulo Freire, o bloco do Saúde é o Tema. Nossa participação aqui no Saúde é o Tema. Nós temos chamados de Neurologia Descomplicada, isso se tornou um projeto de extensão que envolve participação de estudantes, tanto de medicina quanto de jornalismo, participação convidados especiais que trazem sempre um olhar diferente, né, para além daquele foco puramente médico, puramente centrado na doença, e a gente tem aprendido muito. O outubro será o mês do AVC e é o mês de a gente promover conscientização, daí a importância de fazer essa conversa e de que vocês repliquem a mensagem na família, com os amigos, e eu agradeço também meus convidados aqui de hoje, queria ouvir também a palavra deles. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Muito obrigado, Breno, pela parceria aqui com o Saúde é o Tema. E agora eu passo a palavra para a terapeuta ocupacional do Instituto de Neurologia Aplicada e Mestre em Educação, Catarina Machado. Quero agradecer também a vocês. Muito obrigada pelo momento hoje. Espero que tenha conseguido contribuir um pouco, né, com minha vivência, minha prática. Né, agradecer também a participação de todos os ouvintes aí. Né, e realmente, assim, espero que a gente... Eu tenho conseguido passar um pouquinho dessa mensagem em relação a essa importância, né, não só dessa identificação, né, dessa prevenção, a gente bate muito forte em cima da questão da prevenção do AVC e também da identificação em caso, né, dele já acontecendo, mas a identificação mais precoce possível desses sinais, tá? Então, e em caso das sequelas do AVC, é importante buscar um serviço de reabilitação também com o máximo de brevidade, né, e preferencialmente fazer um acompanhamento com uma equipe multiprofissional. Então, muitos profissionais precisam estar envolvidos nesse cuidado, de não centralizar esse tipo de cuidado num profissional só, a gente precisa de muitos olhares, porque o AVC pode ser muito complexo. Catarina, quer deixar algum arroba onde te encontrar? Eu vou compartilhar meu Instagram, tá? Meu Instagram é @catarinamachado_. Tá, então me encontra fácil lá, eu tento compartilhar algumas coisas relacionadas à minha prática profissional, algumas coisas que eu acho interessante voltado para a área da neurologia e terapia ocupacional e reabilitação como um todo. Então, eu também gostaria de agradecer a participação do estudante de medicina da UFPE e membro da Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia, Aldson Júnior, que fez as perguntas hoje junto comigo. Muito obrigado, Aldson, pela sua participação. Obrigado, William. Obrigado a todo mundo que ficou envolvido aqui. Foi muito prazeroso. Acredito que deu para sanar bastantes dúvidas a respeito do AVC, que é tão relevante, um tema tão relevante para a prática, para a nossa realidade, para a saúde. E obrigado ao Dr. Breno, obrigado a Catarina pela disponibilidade. Creio que foi um momento bem rico de troca de informações. Falando em mais informações, Breno, você gostaria de indicar algum canal, algum site, algum perfil, algum Instagram para os nossos ouvintes acompanharem? Gostaria sim, Will. Então, temos divulgado informações de qualidade no perfil da nossa Liga Acadêmica de Neurologia, de estudantes de medicina da UFPE, que é o @laneufpe, com dois N's. E tem uma página especial que traz muito conteúdo bacana também, e sobretudo aí nesse mês de outubro, que será a conscientização do AVC, que é o @RedeBrasilAVC. Esse é um grupo multiprofissional que se dedica à pesquisa, à conscientização e aos informes aí em linguagem acessível, para todos que desejarem saber um pouco mais sobre a área. Tá certo, Breno. Muito obrigado pelas indicações. Então fica aí para o pessoal seguir, acompanhar e se informar mais sobre o acidente vascular cerebral, o AVC. E eu lembro que a vacina contra a Covid-19 está disponível para a população a partir dos 6 meses. Não esqueça de tomar a dose de reforço. O Saúde é o Tema encerra por aqui. Esta edição fica disponível no site